do 9808, decolou 15, chame o controle 1208. 1208. Tram 3600, livre pouso no 0, vento no 1, 0 grau, 08 nós. Livre pouso no 1, 0, tram 3600. Tram 3600, cheque trem. Passou e travou. Controle, boa noite, é o passarelo do 9808. Boa noite, contato, sube mantém nível 190, na saída Moma, após direto, passarelo do 9808. Afirmativo, vai cumprir o perfil da Moma, depois direto Juazeiro. Firmo. Tram 3600, solo 18, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 09. Libra, direita, Alfa, Juliette, para o 09. 305, desce e mantenha 5000, autoridade chegada a Mari, na Guarda Alessa que sou eu, 0 no 6, ou no acione identificação, gol no 805. Autorizado. Aí tá, 0050, vamos em 16, gol no 643, desse mantém 2000, autorizado final, ILS. É 2000, 643, ILS. O 805, desse mantém 3000, está livre das restrições em ITAP. 3000, livre da restrição, 805. Boa noite, gol no 714, desse mantenha 5000, autorizado chegada a Mari, guarde ali a sexuê, ajuste no 096, acione identificação. 3, complexo final é as torre 118, decimal 95, voo no 643. Sim, 643. Passarelo 9808, chama Recife agora, na frequência 12545, alterna 12685. Aí, voos, voo no 643. Voo no 805, desse mantém 2000, autorizado final ILS, voo 1805. 2000, autoridade ILS, 805. Voo no 714, desse mantém 3000, desconsidere as restrições de TAP. 3000. Guardião 05 já prosseguindo para retorno em Salvador. Então estamos aqui afastados do setor da patrulhamento. Teste na escuta então para regresso. Ok, obrigado. Na escuta para regresso, Guardião 05. Desse mantém 5000, autorizado chegada à área, guarda elétrica subir, ajuste no 096, voo no 606. 5000, Salas 32, cheque CZ Alfa, Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, não mesmo a 3. 805, complexo final linha, chame torre 118, decimal 95. 895, para ó. Gol no 714, desse mantenha 2000, autorizado final ILS. Complexo final S, torre 11895, gol no 714. Boa. Gol no 606, desse mantém 2000, autorizado final S, desconsidera as restrições em etapa. Positivo, autorizado final ILS, desconsiderando as restrições em etapa. E 2010, gol no 606. Gol no 7 na 4, no 4, número 2 para pouso, vento 100 graus, 5 norte, Valério agora sobre o campo, agora que está livre. Aguardo, autorizado. Alfa Juliette, Portão Aurora. Alfa Juliette, Portão 11? Sim, bolo 7 no 4, pouso autorizado, pista 10. Número 0, 7, 4. 06, complexo final de S, chame torre 118, decimal 95. 895, grato, boa noite, 196, boa noite. Boa noite, gol 1606. Complexo 1606, posto autorizado, pistão no zero, 100 graus, 99 e 70. Bem, tá baixando aqui, tá tudo normal, tá estabilizado 1606.